Yeah. Dudu Fox. O vinho está sobre a mesa dos covardes. Assim brindam a maldade, a pilantragem. O mundo é cobaia, não entende a sabotagem. No culto às armas, os motivos pros massacres. Sem pena e sem parte, pois estão bem protegidos. Propagam amor, mas do rancor são amigos. Fui ao pagador, remi pecado em Jesus Cristo. Eu sei quem eu sou, libertar é o meu juízo. Há muito cinismo e privação no seu sorriso. Consome a ilusão e a praga é pelo domínio. Sem vida é prisão, fim da ambição pro indivíduo. É certo que não encontrarão o paraíso. Sei que muitos vão viver carente sem abrigo. Prossigo a missão, sei quem pode contar comigo. Busco minha razão, pra vida vou correndo risco. Se liga, irmão, não quero mesmo aos nossos filhos. Separam as castas, se vestem as fardas, cultuam as armas e no fim não muda nada. Navega a arca por várias pátrias e há reuniões em várias praças. O livro é caro, a mentira vem de graça. Pra futilidade, um computador em casa. Não se faz nada, não se pensa em nada. Os corpos vazios e as consciências congeladas. Uma pergunta, qual é a parada que é mais constante? O peso da gravidade ou o barulho da traçante? A eficiência da política deixa a vida degradante. O governador assina, acha nossa morte redundante. Corpo preto matável, alvo constante da guerra. Tô como suporte desgarrado da terra. Com a mira na testa, dificilmente ele erra. Com a mira no peito é nossa vida que se encerra. Suportado é tarefa quase obrigatória. É a política pública de dopagem compulsória. O castigo não se evita, apelando pra oratória. Nem é mais possível dar a mão à palmatória. A sobrevivência é junção do quebra-cabeça. O perigo rondando, por favor, emudeça. Pegou de raspão? Agradeça, questione a brancura, porra, impreteça. É o transtorno de estresse pós-traumático. A condenação é assinada pelo carismático. Produção em série do doente, do apático. O puto sabota o esquema rizomático. Palpitação, isolamento, memória debilitante. Intrusiva sensação, sendo sempre relutante. Encurtamento do futuro, situação alvitante. Se mijar de medo é uma parada desconcertante. Tentando desmantelar o repertório de destruição. Tentando me achar lendo a constituição. O líquido venenoso não aceita diluição. Preparação constante pra possível insurreição. É pensamento, é luta, pode ser festa, pode ser cura. Mostrar o desencanto é possibilidade de censura. Coragem na existência é água mole em pedra dura. Sou agente errático pronto pra provocar a rasura.